telefone, o meu dia se transformou. Digo isso porque, ao atender, alguém me disse: não desligue, vamos passar uma mensagem para você. Daí, a curiosidade foi aumentando a cada momento. Curiosidade de querer saber quem me mandava tão bela mensagem. As palavras foram entrando em meus ouvidos e eu sempre tentando adivinhar de quem partiu a ideia. Quando chegou no meio da mensagem, as coisas foram clareando e comecei a deduzir quem era responsável pela felicidade em meu coração. O melhor foi quando terminou e veio a confirmação, proporcionando-me imensa alegria. Hoje, para muitos, o dia pode ser comum, simples, mas não para mim. A oportunidade de receber um grande presente, principalmente dado por alguém que a gente tem uma enorme consideração e gosta tanto, é muito raro. Tenho certeza que as palavras contidas na mensagem saíram realmente do fundo do seu coração. Por isso, quero repartir um pouco da minha alegria com você, desejando milhões de felicidades, não só para o dia de hoje, mas para todos os dias de sua vida. Eu só tenho a agradecer por esse momento ímpar da minha vida e fazer com que saiba que, onde eu estiver, não importa em que condições, jamais irei me esquecer de você. Obrigada. Não procuro o que perder.